Frequência no centro de Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. Já me coloca no ponto de espera, 6252. foram autorizados a reais e colapsos, por exemplo. Vento 080 graus, 0,66 metros. mais seguro em outra forma, que já completou o acesso. Agradeço, bom dia. Gente, bom dia. Autorizado 380 e a fisura 1-0 se acubada após a fisura 1-6 sair conforme. Decolagem da 1-0 curva direita, perfilação no 1, lida, ótima. 5-1-3-4 transponde, controle 1-2-0 e sinal 8. Sunset. Autorizado para o Tio Índia e ponto de espera, chame novamente pronto. Ajustando zero, vou para. 5 aos 4, 3, chama o controle 208. Boa viagem. 075, sobre Santa Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. Cliente uniforme, acima de identificação, via chegada para mais uma, deixa para o nível de voo de 050, sem H1 no 04. Cliente uniforme, autoridade de voar direto para a Tuna, deixa para o registro de voo para 2006. Suporte estabilizado no final do procedimento em alta de renda para o Tunozão. Prontinho, Tunozão no caso. Santo Lima, Tower Tower, prosseguir para o controle. Lima, Tower Tower, com contato radar 0832 até Paris de Salvador. Oi para Salvador, confirme intenções de pouso de 0017. Esse Lima Telecel vai manter a chegada do Mais de Uno até a posição do Uno, possivelmente modificar as regras de voo com a torre, ou seja, vai voar direto para Salvador para a modificação das regras. Lima Telecel, vou ir direto para a posição do Uno e reporte como unidade de estudo. Hotel, confie a velocidade de cada que irá entregar no destino. Hotel, deixa eu ter instruções para dois mil pais em H1 no 094. Eu tenho de fora de calculada final, só no curso. Eu tenho de abordar. Agora, 666, a gente estava dando a sua identificação. Confio em estar na proa de Aldeia. Nós temos um tráfego em aproximação agora com o transporte de enfermo. Se desejar, a autoridade vai virar do bom. No entanto, deverá reduzir para 2.509 e ao cruzar o nível de voo 2.150, completar a redução para 2.209. parte ruim ainda. No ponto de espera, se não for, ajuste no zero, tá?